ritmo e poesia que vai dando arritmia. E quando o beat guia, você já não sabe mais o que te guia. Não existe que a música que você faz também a mesma que te cria. E sem verdade a arte some. Quero ver se você é smart homem ou se é só mesmo seu smartphone. Se você é real ou parte clone. No microfone vira Corleone, mas quando eu falo em Montana, cê tá mais pra Hannah que pra Tony. Scarface, tipo um gangsta rap. Eu tô nas estrelas, isso não é o Star Trek. É melhor pensar leque antes de assinar cheque. Você quer ser Black Star ou quer um Mastercard Black? Cuidado, pois se dinheiro é liberdade, então porque quanto maior a grana, maior a grade. Quanto mais o medo cresce, mais eu me encolho. E quanto mais o muro cresce, mais o ladrão cresce o olho. Ainda vejo por aí presos diferentes. E a ironia é que os dois usam correntes. A sua consciência hiberna ou te governa? Não hesite, existe. O conhecimento é a lanterna. Saia dessa caverna, sociedade moderna. E quem não abrir a mente, inevitavelmente vai abrir a perna. Ainda esperando. Depois da tempestade sempre vem a enchente. Eu sou isso, acredite. Pra que nenhum vício te limite. Não se precipite para não cair do precipício. Um dia de chuva em um solstício. Eu sou isso, acredite. Pra que nenhum vício te limite. Não se precipite para não cair do precipício. Um dia de chuva em um solstício. Você quer chegar ao topo, eu também topo. Quero ver o vale todo, eu também posso. A cada passo, o cansaço no corpo eu noto. E o ar é mais escasso pra quem chega ao topo. Eu volto, o sol nasceu pra todos, mentira. Mas quem não sonha só respira e só transcende quem transpira. Quero voar alto e chegar ao píncaro. Mas não esqueço da história das asas de Ícaro. E isso é só um epílogo, não me veja como um ídolo. Eu não passo de um ser humano frívolo, repleto de equívocos, de pensamento insólito. O meu lucro é líquido, mas meu esforço é sólido. E se Deus me deu o poder de rimar, eu vou usar pra me engrandecer ou pra engrandecer quem me escutar. Cuidado com o poder, ele atrai os piores, corrompe os melhores e faz até o mais sábio pirar. Me perdi, caí na boca do lobo. Pensei que era luz, mas vi que era a boca do fogo. É necessário voltar do início pra não confundir o topo da montanha com a beira do precipício.